Muito boa noite, amigos do programa Visão Espírita. Hoje é quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. Esse 2020 tão complexo, né, que nós estamos vivendo. E nós escolhemos um tema muito legal para falar com vocês na noite de hoje. E para esse tema, nós vamos falar sobre cura. Cura física e cura do espírito. E para esse tema, eu não tinha como não ter comigo a minha querida Maria Antônia Padoan, que é uma profissional que atuou bastante na área de saúde, e todos já têm o conhecimento sobre o quanto ela é conhecedora do espiritismo. E nós vamos ter um papo legal aqui. Vem para cá, Maria Antônia, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite aos amigos que estão aí conectados conosco. Que possamos ter nessa noite um bom trabalho e útil, né? Que possamos aí aproveitar esse espaço de conversa sobre o tema e principalmente centrado dentro do conhecimento da doutrina espírita, que nos traz assim muito, nos dá ajuda para aprofundar o entendimento sobre as doenças e sobre a cura. Legal. Maria Antônia, é um tema que a gente escolheu hoje, que ele pode ser até um pouco controverso, dependendo de como as pessoas olham, né? Tem muita gente que vai atrás do espiritismo pelo fenômeno, e geralmente o fenômeno da cura é o que leva a população a buscar esse tipo de coisa. Então eu quero que a gente já comece esclarecendo esse aspecto. O que que é cura? Então, se nós pensarmos do ponto de vista terreno, cura é toda vez que há um procedimento, uma intervenção, no sentido de resgatar a saúde, né? Porque o que é a saúde? Segundo a Organização Mundial da Saúde, é o completo bem-estar físico, mental, emocional, né? Completo bem-estar físico, mental, psíquico e espiritual, porque hoje a Organização da Saúde também inclui o aspecto espiritual no conceito da saúde. Porém, nós sabemos que não é assim tão completo e tão perfeito. Me faz lembrar de uma professora minha, de enfermagem psiquiátrica, que para poder explicar sobre a saúde mental, ela dizia assim: imaginemos um gráfico em que você tem um círculo, bem no meio dele você tem uma divisão. Então você tem partes saudáveis e partes doentes. Aquilo que nós chamamos de doença é quando intensifica o lado de doença, de energia desequilibrada. E diminui a energia que aparentemente nós chamamos de saudável. Então, isso seria o equilíbrio entre as duas partes, porque nós não somos absolutamente saudáveis 100%. Sempre há algum desequilíbrio em nós, e nisso nós vamos entender com o conceito de cura dentro da doutrina espírita. Eu Legal. posso continuar comentando ou você quer Pode, pode. fazer a pergunta? Não, não, fique à vontade, pode ir que a gente vai, conforme vai tendo questões aqui, a gente vai interferindo. Então, aí eu queria completar. Em contrapartida, quando nós estudamos a doutrina espírita, nós vamos para uma área mais profunda dessa questão, porque saúde e doença, do ponto de vista da doutrina espírita, é um processo muito mais amplo, muito mais complexo, ao ponto de que, quando nós falamos em cura dentro da doutrina espírita, muitas vezes aquilo que é doença na área física é a nossa cura. Na verdade, é assim, para ser bem simples, a doença, do ponto de vista espiritual, ela é uma oportunidade de reparar estruturas do nosso psiquismo, estrutura da nossa área perispiritual, principalmente, né? Que estruturas que estão alteradas, que estão desequilibradas, em decorrência da nossa imaturidade, em decorrência de atitudes menos felizes que tenhamos tido nesta encarnação ou nas encarnações passadas. Em geral, quando ou até mesmo na presente vida, com as experiências da nossa infância. Então, muita coisa que nós que ocorreram conosco na nossa infância, na nossa adolescência, e que marcaram muito, aquilo que são chamados, entre aspas, de traumas, são situações que nós registramos e cujo significado nós demos de uma maneira bastante pesada, bastante complexa, e que nos marca o psiquismo, gerando em nós desequilíbrios, que começam a nível energético e que, quando a tensão aumenta tanto no nosso psiquismo e no nosso perispírito, há uma drenagem dessa energia para o nosso corpo, gerando, então, as doenças físicas e, muitas vezes, as doenças mentais também, né? Então, nós acabamos desenvolvendo doenças físicas ou doenças psicossomáticas, né? E essas doenças, nós vamos tratá-las no plano terreno, focado nos seus sintomas e não na causa, quando a causa, muitas vezes, nós nem lembramos, nem conhecemos. E aí, entramos naquele processo de toma remédio, procura um médico, procura outro, e assim vai. E até que um dia a gente é diagnosticado com alguns diagnósticos que nos pesam na vida, né? Vão nos chamar de histéricos, vão nos chamar de uma série de termos que, na verdade, passam longe desses desequilíbrios internos que nós temos. Então, nós buscamos a cura quando, na verdade, aquilo que está ocorrendo é uma forma de drenar essa tensão, de aliviar essa tensão que está dentro de nós, e aí vem na forma de desequilíbrio, diretamente no nosso físico, atingindo nossos órgãos, ou no nosso psiquismo. É como se nós tivéssemos uma comporta que ela retém a água e ela vai fluindo diariamente, mas de repente vem uma tempestade e ela se enche, é preciso abrir essa comporta. E muitas vezes o nosso psiquismo, a gente segura muito, não deixa esse processo fluir, e aí arrebenta a comporta, é a hora que a gente então adoece de uma maneira muito rápida, abrupta, ou desenvolve doenças graves, como câncer, ou doenças mentais mais graves do nosso psiquismo. E aí, então, nós buscamos a cura, mas, na verdade, a cura está se fazendo do ponto de vista espiritual. Se eu estou entendendo direito, você está até colocando de uma forma que a doença talvez seja mais relevante do que a cura, pelo Sim. aspecto espiritual. Exatamente, por isso que se você perguntar assim, quem é mais importante, a cura ou a doença? Nós, aqui encarnados, vamos dizer, lógico que eu quero a cura, é lógico que eu não quero viver com desconforto de uma doença, principalmente quando a gente tem uma doença que muitas vezes a gente nasceu com ela, uma doença autoimune, uma doença crônica, né? Porque elas realmente vão produzir dificuldades, vão produzir limitações, vão produzir desconfortos. Mas, se nós nos atermos somente a tratar a manifestação da doença, mas não procurar entender a causa, naturalmente, nós estamos dando muito mais valor para a cura, querendo curar. Mas, na prática, a cura já está se efetuando pela manifestação dessa doença que está presente em nós. Até pelo processo expiatório que a doença vai causar na gente. Aspectos morais que podem ser transformados a partir da doença em nós. É mais Sim. ou menos isso. Se nós pensarmos, por exemplo, que uma doença teve origem na atual encarnação, em decorrência das nossas experiências, né, aí do passado, um trauma, uma violência, um abuso, o que a gente vivenciou, é lógico que vai repercutir no nosso psiquismo, porque nós vamos desenvolvendo o nosso psiquismo à medida que crescemos, né? E aquilo fica registrado em nós. Porém, o que acontece? Vai depender muito do nosso amadurecimento psíquico e espiritual. E aí nós vamos reagir nesse processo. E a nossa reação, eu sempre lembro do que você diz, né? É, reação é uma coisa, sentimento é outra. Então, às vezes, nós temos um sentimento que nós não conseguimos localizar a causa. E então, nós nos irritamos. Aí a irritação, a irritabilidade, a inconformação, a inquietude, né? Começa a aparecer a ansiedade ou a tristeza, muitas vezes excessiva, começa a tomar conta e a gente nem entende de onde está vindo isso. Então, o que, que vai acontecendo? Nós precisamos parar para localizar a causa disso tudo, porque se nós não localizamos a causa, embora esteja ocorrendo uma cura, porque a cura é esvaziar essa energia doente que está no nosso psiquismo e mesmo no nosso perispírito, porque não nos esqueçamos que nós somos espírito, perispírito e corpo físico. E a nossa matriz, tudo que nos acontece na encarnação, seja nesta, seja no passado, essas informações ficam gravadas no nosso perispírito, como se o nosso perispírito fosse uma memória de um computador. Então, nós gravamos essas memórias, e aí, vez ou outra, quando nós revivemos experiências, estamos sujeitos a medo, a inseguranças, que nós vivemos naquela experiência, mesmo que não seja a mesma experiência, mas o sentimento que nós vivemos, então desencadeia todas as emoções que a gente põe para fora. E aí nós precisamos de ajuda, e aí devemos buscar essa ajuda. E quando você fala no processo expiatório, nós vamos lembrar lá do passado, por quê? Por que do passado? Porque nós, muitas vezes, nós sabemos que somos espíritos em evolução, que já vivemos muitas outras encarnações, e que nós somos espíritos imortais a caminho da nossa evolução. Então, se nós tivermos uma série de atitudes inconvenientes, encarnações que nós nos comprometemos no passado, os efeitos desses compromissos ficaram registrados no nosso perispírito. Ao reencarnar, nós trazemos nessa matriz, né? Essa sinalização, como se fossem áreas densas do nosso perispírito, que vai aparecer no nosso físico. E essas áreas cuja energia não vai fluir corretamente, porque está densificada, mais cedo ou mais tarde vai aparecer na forma de uma doença. E aí nós vamos buscar a cura. E aí, quando nós vamos buscar a cura e é tratada aquela região física, ela vai refletir no nosso perispírito. Porque da mesma maneira que fluiu energia ruim para o nosso corpo físico, e nós tratamos no nosso físico essa energia, curando, ou pelo menos buscando, né, atenuar esses sintomas, ele também reflete no nosso perispírito. E vai limpando esse perispírito. Por isso que a doença, ela é uma cura, porque está curando o nosso perispírito. Você nessa primeira parte, Maritão, você colocou uma coisa que eu quero trazer de volta e pedir para você falar um pouco mais, porque é motivo de consolo para quem está nos ouvindo. Você explicou que há múltiplos efeitos e, eventualmente, às vezes, uma causa. Eu estou falando no consolo porque muitas pessoas se sentem perseguidas até pela divindade, né? Por Deus, pela divindade, porque quanta coisa ruim acontecendo. E o consolo está aí, da tua explicação. Quando você foca em identificar as causas ou trabalhar nas causas que estão trazendo esses efeitos, ao invés de querer trabalhar nos efeitos, né? Isso. Você pode eliminar uma série de problemas, não só da existência atual, como das existências futuras. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu acho que a tua fala é muito, muito importante e a gente precisa explorar ela um pouco mais. Isso. Então, quando estávamos falando das experiências do passado, e aí eu acho que é muito importante nós espíritas tomarmos muito cuidado de tudo atribuir as nossas experiências como se fosse um processo kármico das experiências passadas. Então, eu fiz um mal no passado, agora eu estou recebendo de novo. Na minha casa, ou recebendo em mim mesmo, com uma doença, ou com um desequilíbrio emocional que eu tento lutar contra ele e não consigo. É muito perigoso nós enveredarmos por essa área, porque existem múltiplos fatores que nos levam a ter ao adoecimento físico, mental e psíquico. Vamos separar um pouquinho físico, mental e psíquico. Né? O físico, é claro, é o corpo. Mas quando nós falamos em mental e psíquico, é porque o nosso psiquismo, ele é mais complexo, né? Ele tem três áreas aí, que é a área consciente, subconsciente e inconsciente, na qual ficam armazenadas todas essas informações, experiências e interpretações das experiências, seja das vidas anteriores, seja da atual vida. Né? E tem as questões mentais, ou seja, que sofrem a influência da questão cultural e daquilo que nós trazemos do passado e dos sentimentos que nós não superamos do passado e dessa encarnação. Então, nós vamos produzir pensamentos, ideias. Então, se a gente está vivendo uma família que é com uma tendência a ser depressiva, pessimista, a nossa educação foi assentada em cima dessa forma de vivência, nós tenderemos a ser pessimistas, a ser medrosos, a termos uma série de dificuldades. Então, não é só lá do passado, é de agora. Agora, por que é que nós estamos com esse padrão de família? Porque provavelmente nós já vivenciamos essas experiências lá no passado e nós não conseguimos trabalhar com essas experiências. E nós, inclusive, pudemos ter causado esse clima depressivo no ambiente em que a gente viveu. Se eu for uma pessoa muito autoritária, uma pessoa intransigente, uma pessoa que não deu espaço para outra, eu reencarno com uma nova oportunidade. Não para eu ser depressiva, eu reencarno com a oportunidade de estar com essas pessoas. Mas como elas sofreram, elas foram muito estigmatizadas, elas foram oprimidas por mim, hoje eu nasço nessa família e vou viver essa energia que eles trazem, mas que eu também trago no meu perispírito, entendeu? É dinâmico. Ou É lidar com a que. responsabilidade dos Isso, efeitos que então. Isso, então eu sou responsável. E aí eu cresço, e se eu for uma pessoa que tem uma estrutura de pensamento mais confiante, mais otimista, que eu tenho a oportunidade de entrar em contato com valores que renovem a minha visão daquele ambiente que eu estou vivendo. Por isso nós dizemos que, embora as pessoas digam que ninguém precisa, as pessoas não precisam de religião, não é verdade. A religião, qualquer que seja ela, nós estamos entre espíritas, vamos falar da doutrina espírita, porque ela nos amplia o conhecimento. Então, quando nós detemos a oportunidade de ter conhecimento do porquê do sofrimento, de como já vivemos e o que nós estamos vivendo hoje. Não é castigo estar num ambiente desse, é consequência. E é oportunidade que nós mesmos requisitamos para que pudéssemos reeducar o nosso psiquismo e reeducar nossos padrões mentais, reeducar nossas atitudes. Porém, eu cresço num ambiente onde eu dou pouca importância para questões religiosas, não vamos usar o termo religioso, mas para as questões espirituais. Se eu não conheço Deus, se eu não acredito numa espiritualidade, eu não acredito na imortalidade da alma, o que que eu vou, como eu vou lidar com essa realidade? A minha tendência é fugir. é abandonar aquela família ou permanecer, mas crescer uma pessoa e ser uma pessoa depressiva, que vai sofrer as influências desse ambiente, quando eu poderia e deveria, porque a solicitação de viver essa experiência foi minha, no projeto reencarnatório. Então, eu tenho esse compromisso espiritual de renovar essas relações. Mas para eu renovar essas relações, eu preciso ter embasamento. E onde eu vou buscar embasamento se eu não tenho uma compreensão da continuidade da vida, da imortalidade, de que a encarnação atual ela é só um período, ela é passageiro, de que o sofrimento passa. Eu só vou aprender isso se eu estudar o evangelho, se eu estudar o conhecimento da doutrina, porque ela me traz essas ferramentas de entendimento. E entendendo, vou ser mais paciente, mais tolerante. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou provocando a cura das energias que eu produzi, que eu fiz mal para os outros e para mim mesma. Porque a vida é assim, né? Ela nos devolve aquilo que a gente planta. Eu plantei, eu vou colher. Então, se eu fiz tudo isso, posso te provocar essas condições do passado, eu vou revivê-la. Mas eu não vou revivê-la como castigo. Eu estou revivendo como oportunidade de reparação, de educação. Por isso que um dos conceitos também da cura é a reparação, né? Tem situações que você não tem muito o que fazer, senão reparar. E nós vamos reparando com a encarnação. Então, olha que bênção que é a doutrina espírita. A reencarnação é uma oportunidade de cura. Eu tenho uma questão que veio agora do pessoal que está nos assistindo. A Angélica Mari é um assunto completamente atual. Ela está perguntando o seguinte: no caso da Covid, seria correto dizer que as pessoas que ficam doentes, e aí ela coloca entre parênteses, e desenvolvem sequelas ou até desencarnam, fecha parênteses, estão na mesma vibração ruim? Na mesma vibração do Covid? Eu não sei se é bem isso, mas eu vou tentar explicar. Exato. Então, esses dias eu estava ouvindo uma colocação do Divaldo Franco e que o tema dele é assim, o Covid veio para quem? Quem que realmente merece adoecer de Covid? E ele coloca exatamente isso. Não existe um programa na espiritualidade quem que vai ser contemplado em adquirir o Covid. Mas o que vai ocorrer é que nós nos colocamos em situações de predisposição. E onde está a predisposição? Vamos começar na atual encarnação, na nossa própria vida atual. Nós sabemos que ele é um vírus, que apesar de todo o desenvolvimento das pesquisas deste ano, a gente ainda não tem segurança absoluta do que realmente é a origem dele. Então, será que nós estamos num padrão vibratório tão ruim que nós sintonizamos com eles? Sim. Entre aspas, sim. Por quê? Dependendo das condições vibratórias, emocionais, mentais, né, de padrão de pensamento. Então, quem tem muito medo de adoecer do Covid e fica naquela paranoia, corre maior risco, tanto quanto quem não tem medo nenhum e fala que é bobagem tudo isso e não toma as medidas que tem que tomar. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma realidade, não é vírus que foi colocado de propósito no mundo, é consequência das nossas atitudes. Então, a presença da doença no mundo gerou uma alteração vibratória no planeta. E se nós, internamente, no nosso planetinha psíquico, nós estabelecemos o equilíbrio com esse desequilíbrio externo, ou seja, sintonizamos, nós estamos mais sujeitos a adquirir o Covid. E quando é que nós não adquiriríamos o Covid? Primeiro, pelo merecimento. Se não há necessidade de termos essa experiência, E por que que eu digo necessidade? É de acordo com o merecimento mesmo. Se eu sou um espírito que estou trabalhando no bem, que vivencio a prática do bem, que eu já fui um espírito que não necessito desse tipo de experiência, e eu vibro de uma maneira positiva, quer dizer, não fico nessa ansiedade, nesse sofrimento, achando, ah, eu vou pegar, mas tomo as medidas necessárias, não é? Eu sei que eu tenho mais de 60 anos, eu não vou sair por aí, não vou reunir em grupos, né? Não vou ficar no meio de quem não usa máscaras. Eu atualmente estou usando até duas máscaras, porque eu fico pensando assim, se eu sou uma portadora, mas não desenvolvo sintomas, não vou levar para os outros, não é? Então, se a gente estabelecer esse padrão de equilíbrio, e também um outro aspecto importante é a confiança de que existe alguém, de que existe uma força, não é alguém, existe uma força maior, criadora, que é Deus. E que Jesus disse que não cai uma folha da árvore sem que haja vontade de Deus. Então, como Deus é Pai de todos nós e todos nós estamos sob a proteção divina, e imaginemos o sol, todos nós recebemos todos os dias os raios do sol, mas se eu me escondo dentro de uma casa e não tomo sol, não vou receber o raio do sol. Então, se eu não me abro, não me conecto com Deus, eu não vou receber a sua luz protetora. E além do mais, Deus nos assiste através dos seus emissários, dos bons espíritos, dos nossos familiares, da nossa grande família espiritual. Então, adquirir o Covid ou desencarnar pelo Covid é um processo natural da vida. É lógico que nós estamos sujeitos a adquirir com mais facilidade, estamos com maior risco, se nós realmente fizermos essa sintonia conforme a nossa internauta citou. Mas não é só isso. Também é necessário ver como é que anda o nosso padrão espiritual. Nós estamos confiantes na proteção divina? Nós acreditamos que nós temos bons amigos espirituais que nos assistem? Nossos familiares que nos querem bem, eles jamais nos abandonam. Então, nós precisamos acreditar, mas também temos que tomar atitudes. Nós temos que fazer a nossa parte. Você, eu acho que você foi muito bem na explicação, Maria Antônia, até porque você estava vindo explicando que a doença é um desequilíbrio energético. E aí você explica que duas atitudes podem fazer com que a gente crie uma propensão ao vírus, ao desequilíbrio, portanto, que é o medo que leve ao pânico. Isso. E o medo que não seja levado em conta, ou seja, nem levar peso demais para que se entre em pânico e caia em desequilíbrio, nem deixar de levar ele na relevância e usar a precaução. Exatamente. Porque o medo, ele é uma ferramenta importante para o ser humano, porque ele é uma ferramenta de prudência, de precaução, de providência. Então, corretíssimo. É necessário. Exato, exato. Daqui a pouco, eu vou te fazer uma outra pergunta, depois tem mais alguma pergunta da internauta aqui que a gente vai colocar, tá? Vamos falar um pouquinho, já que a gente está em dezembro, né? E a gente não dá para não falar de Jesus em dezembro, né? Sim. Por que Jesus realizou a cura de tantas pessoas na sua época, né, na época que ele esteve entre nós, com o seu poder? Quer dizer, ele curou muita gente, mas ele não curou a alma daqueles que o perseguiam antes de ser crucificado, né? Que assim, ele curou todo mundo, por que que ele não salvou a si mesmo? Talvez a gente possa traduzir dessa forma. Ótimo, a questão. É isso mesmo, né? Porque ele poderia ter feito isso. Ele sabe de tudo, ele tinha o conhecimento pleno do que a humanidade estava vivendo. Primeiro, porque Jesus era um espírito extremamente evoluído. E nós sabemos que para que Jesus reencarnasse, muito mais do que a dor no corpo físico, Jesus teve que passar por um processo extremamente doloroso, difícil, para que ele pudesse obter, né, reencarnar aqui na Terra. Por quê? Porque Jesus seria assim, o maior espírito que já esteve aqui na Terra e um dos maiores espíritos no cosmos, né? É lógico que nós temos outros Cristos no cosmos, né? Que eram seus aliados, aqueles que estavam mais próximos. Mas Cristo foi aquele que fez o contato direto com o Pai, dada a sua perfeição. E alguns autores até chegam a afirmar, espíritas, né? Que Jesus, quando ele foi criado e ele passou por toda uma jornada, ele não teria passado pela jornada das imperfeições, porque ele já fez a escolha pelo caminho do bem. Então, ele teria tido um acesso à evolução espiritual mais rápida e adquirido conhecimento muito mais rápido do que nós estamos tendo. Então, para Jesus, a vivência na carne, ela foi dolorosa, mas porque ele não teria agido diretamente sobre aquelas criaturinhas tão infelizes, tão maldosas como elas estavam. Porque Jesus não podia fazer essa intervenção, porque para que haja uma intervenção de mudança, de transformação, aqueles espíritos maldosos deveriam estar prontos, preparados, e eles não estavam. Por que Pedro teve a transformação? Por que Paulo de Tarso teve a transformação? Por que Maria de Magdala teve a transformação que teve? Porque eles já estavam prontos. Eles já haviam amadurecido espiritualmente. E eles, quando aqui vieram, a hora que eles foram tocados pela presença de Jesus, toda aquela influência terrena caiu por terra. E aí, aquela transformação, eu diria, a cura aconteceu naquele momento. Porque quando Jesus, ele olha para Maria, e Maria, eu vou comentar, que para mim também era difícil esse entendimento, eu vou pedir licença para fazer um comentário de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que ele fala sobre o processo da cura. E ele cita justamente Maria de Magdala, que ela era uma pessoa considerada prostituta e ela sofria torturas com aquela energia sexual que ela não sabia trabalhar, né? E aí ela ouviu falar de Jesus e ela conheceu Jesus e ela ficou deslumbrada. E aí Jesus, conversando com ela, ele diz para ela que aquilo que ela sentia era amor. Olha só, era amor. Olha a maneira como Jesus abordou essa criatura. Porque ele entendeu a alma sofredora dela. E ele sabia que ela vinha sofrendo e lutando com essa imperfeição dela. Que ela não conseguia domar esse fluxo energético que vinha naquele momento. E aí, quando Jesus mostra para ela que aquilo era amor, mas um amor que não estava sendo bem dirigido, ela entende, é nesse momento que ela compreende, e ao compreender, ela se sente tocada e se sente transformada, e ela consegue ter o domínio dos seus impulsos energéticos sexuais. E aí ele mostra para ela, então, Haroldo Dutra, ele fala que Jesus reorienta Maria de Magdala. Ele dá uma nova direção para ela, mostrando para ela como ela ia canalizar aquele amor, amando o próximo, amando os sofredores. E é o que ela faz, e ela realmente se transforma. Então, Jesus, ele faz essa transformação para aqueles que realmente desejam. E porque ele não transformou aqueles corações e ele foi vítima daqueles homens. Porque por mais que ele quisesse, ele desejou, ele batalhou para auxiliá-los, mas ele percebeu que aqueles corações estavam fechados. é o que eu disse agora. Se eu estiver dentro de uma casa escura, e é lá fora, a luz está brilhando, a luz do sol está brilhando, mas eu não abro porta nem janela, eu me mantenho refratária, eu não vou conhecer a luz. Não é? Então, é aquela história do homem da caverna, não é? Tem uma lenda, um ditado, que diz que o homem estava na caverna e os homens ali naquela escuridão, até que um dia alguém olhou para o alto e viu uma fresta e resolveu explorar a fresta. E quando esse alguém explora a fresta, descobre que é possível alcançar e descobre a luz que havia lá fora e chama os demais, mas os demais tinham medo. Então, é mais ou menos isso. Jesus tocou o coração daqueles homens, mas eles tiveram medo. Medo de quê? Eles tiveram apego às coisas materiais e tiveram medo da luz espiritual. Ainda estavam muito embrutecidos. E era impossível que Jesus tocasse aqueles corações da maneira como ele fez com os outros. E se Jesus tivesse conseguido fazer essa transformação deles, que mérito eles teriam no seu processo evolutivo? Eles não iam experimentar a transformação, porque eles iriam entender que o que Jesus fez foi milagre. E não era milagre que Jesus fazia. Jesus fazia, o milagre de Jesus era a transformação das pessoas. E essas criaturas precisavam da transformação. Tanto que quando Jesus ele foi traído por Judas, quanto tempo Judas sofreu depois na espiritualidade? E só Maria conseguiu despertar Judas na espiritualidade, para quem conhece a história dele. Então, a necessidade é da transformação interna, íntima. E ninguém é violentado para fazer essa transformação. Tem que haver uma decisão própria. Então, a cura é essa transformação que nós precisamos ter. Nós temos que escolher fazer a cura. E a escolha pela cura é a escolha da nossa transformação íntima. Eu quero aproveitar esse momento seu aí, eu vou fazer uma outra pergunta. Eu vou só avisar tem uma pergunta da internauta que eu vou segurar um pouco para o final, senão ela vai quebrar a sequência. E ela é importante, vai ser legal para você fechar na hora do fechamento. Né? Eu não vou deixar de fazer questão. A pergunta é a seguinte, tem uma passagem no Evangelho sobre aquela moça que estava sofrendo hemorragias intensas. Por que que Jesus frisa na hora que ela toca o manto dele, que ela fala, tua fé te curou? Quer dizer, ele curou ela, mas ele enfatizou que foi a fé dela que curou. Por que ele enfatizou isso? Jesus enfatizou justamente que foi a fé, para que ela percebesse que a vontade dela que levou à cura, que ali não houve um milagre, mas houve um trabalho, um esforço, um desejo dela. Mas por que ela teve esse desejo e ela realizou esse desejo? Porque ela foi com fé e é por isso que ele disse, a tua fé te curou. Mas aí é importante entender o que é fé. Mais uma vez eu vou recorrer a Haroldo, né? Que ele é uma pessoa estudiosa das línguas, dos termos, e ele diz que fé vem da palavra fidelis, que significa fidelidade. Então, o que Jesus mostrou a ela? Que ela estava sendo fiel àquilo que ele estava ensinando, que é o esforço da transformação, da confiança em Deus. Então, quando ele fala que ele faz aquilo que Deus lhe permite, que nós também podemos realizar aquilo que ele realizou, ele demonstra com isso que nós precisamos ter boa vontade, ter o desejo, realmente querer aquilo que queremos. E o que aquela mulher fez foi tocar a túnica dele. Ele não conseguiu nem falar com ele, né? Só tocou a túnica. E, no entanto, ele sabia que ela havia tocado, e ele se dirige a ela e fala: mulher, a tua fé te curou. Por quê? Porque ela, quando ela manifesta esse desejo, era tão ardente a confiança e a lealdade de que Jesus, de fato, iria auxiliá-la, o que que fez? Fez com que dela emanasse uma energia que sintonizou com a energia de Jesus. E essa sintonia harmonizou e produziu, então, a cura que ela tanto estava buscando. Só que ela buscava a cura física, mas Jesus mostra para ela que ela foi mais além, que ela obteve a cura física, porque também ela obteve a cura espiritual, mobilizando a sua fé. Porque se ela não tivesse a fé, ela não teria realmente obtido o resultado. Coisa que os perseguidores de Jesus não fizeram. Por mais que Jesus falasse, pelo contrário, né? O que Jesus dizia para eles era alucinação, era delírio, era loucura. Até os próprios irmãos de Jesus achavam que ele estava enlouquecido, não é? Os irmãos, entre aspas, aí. Então, o que aconteceu com ela foi exatamente isso. A fé dela foi a fidelidade que ela teve àquilo que ela estava recebendo de Jesus. Que ela ouviu receber de Jesus. Você sabe que essa história, ela está com uma riqueza maior de detalhes no livro da Ivone Pereira. Aliás, esse livro, Encontros com Jesus, foi um presente que nós ganhamos no nosso grupo lá, no nosso grupo de WhatsApp aqui do programa, que, se eu não me engano, acho que foi o Luiz que postou, ou o Álvaro, não me lembro. Alguém postou lá esse livro e eu comprei, e aquilo foi um presente, o meu presente de 2020, porque tem tantas histórias bonitas, essa é uma delas, em que ela... Jesus não era para passar por ali, ele provocou a passagem dele naquele povoado dela, porque ele sabia que ela estava sintonizada com ele, e emanando e vibrando, e ele passou ali para poder realmente acolhê-la. É uma história muito bonita, bem profunda, inclusive. E esse livro da Ivone tem várias histórias que, para mim, esclareceu algumas coisas que eu tinha muita dúvida no próprio Evangelho, no Novo Testamento. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco mais abrangente e profunda. Deus é perfeito e ele criou todo mundo, né? Criou todos nós, tudo que existe. Por que que ele nos criou imperfeitos a ponto de adoecermos também? Ou seja, por que que ele criou criaturas imperfeitas, sendo ele perfeito, a ponto de nós termos todos esses episódios aí de cura e adoecimento? Na verdade, Deus não nos criou imperfeitos. É uma compreensão desviada de entendimento, porque nós ainda estamos a caminho da evolução. Lá no Livro dos Espíritos, né, uma das perguntas que pergunta sobre o que é Deus, né, e quando se fala dessa questão da criação divina, Deus nos criou simples e ignorantes. Lembrando que simples é aquele que ainda está bastante desprovido de experiências. Ignorante não é o conceito de ignorância que nós temos aqui, que é aquela pessoa mal educada, estúpida, não. É o conceito daquele que ignora, que não deteve conhecimento. Então, é como se fôssemos uma semente. E então, nós somos uma centelha de luz, e na criação de cada um de nós, que somos essa centelha emanada do desejo divino, da inteligência divina, ele nos proporcionou todos os talentos. Uma frase que eu acho muito bonita: Deus nos criou nos dando o dom da vida, mas colocou em nós os talentos, que são coisas diferentes. Os talentos são aquelas capacidades que estão por desabrochar e por se desenvolver, tanto que nós usamos a palavra desenvolver. Por quê? Porque ele nos deu todos esses talentos, então ele não nos criou imperfeitos, ele criou a sua semelhança, né? Com todos os talentos, os capacidades, os atributos. Obrigada pelo termo. E aí, o que acontece? Nós vamos crescendo, nós vamos desenvolvendo, nós passamos por todo um ciclo evolutivo até atingir o ciclo hominal. E esse estágio entre os estágios anteriores e nos tornarmos um ser humano com condições de habitar um espírito na Terra, foi um preparo realizado no espaço, não foi aqui na Terra. E aí, quando nós aqui encarnamos, já encarnamos com a inteligência, com esses talentos, e aí nesse momento é que desabrocha, inclusive, a capacidade de escolhas. E aí, o que nós fazemos? Nós começamos a fazer as escolhas com o nosso livre-arbítrio. Nós começamos a desenvolver o livre-arbítrio. E nessas indas e vindas de fazer as escolhas, nós vamos, então, assimilando os resultados das escolhas e nós começamos a desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade, começa a desabrochar os talentos. E nós vamos seguindo ao longo da vida e já chegamos no estágio em que chegamos, de ter consciência plena das nossas experiências de vida. Tanto é que foi só mais recentemente que nós soubemos a realidade da vida espiritual com o conhecimento da doutrina espírita. Enquanto outros já conheciam, mas a humanidade passou a ter esse conhecimento muito mais recente com Kardec e pelas vias científicas, não foi pela via religiosa, pelas vias científicas, porque ele era um pesquisador. E aí, então, nós fomos evoluindo. Então, nós não somos imperfeitos, nós somos perfeitos. Mas por que ele teria nos criado dessa maneira? Para que pudéssemos também ser co-criadores do universo, no universo, para que pudéssemos experimentar a alegria e o prazer com a vivência da nossa inteligência, das nossas virtudes, de tudo aquilo que nós temos de bom em nós. Só que nessa nossa trajetória, muitas vezes nós fizemos caminhadas levadas pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, que foram se estabelecendo de acordo com o ambiente cultural onde nós vivemos, de acordo com a nossa formação, de acordo com a nossa origem, porque muitos de nós fomos espíritos primitivos aqui na Terra. Mas boa parte de nós já viemos de outras moradas do Pai, já viemos de outros locais do universo, né? De outro planeta. E trouxemos uma inteligência já pronta, porém, uma moral, uma conduta ainda muito imprópria. Como aquele planeta evoluiu e passou para um outro estágio, nós tivemos que vir para a Terra, fomos exilados para a Terra, para contribuir para a evolução do planeta. E nessa nossa caminhada, o que aconteceu conosco? Nós trouxemos a vaidade, trouxemos o nosso orgulho, o egoísmo, né? Como espíritos imperfeitos de outras casas, de outras moradas. E nessa nossa imperfeição, nós vamos, então, tendo que reencarnar para ir burilando o nosso espírito. Mas, em contrapartida, nossa inteligência foi avançando. Olha que passos largos nós demos do século passado para cá. Em 50 anos, a gente vê a mudança que o nosso planeta, que a tecnologia adquiriu, né? Tivemos um avanço muito grande. Por quê? Porque os espíritos que estão encarnando são inteligentes, mas moralmente comprometidos. Então, não é Deus que nos criou imperfeitos, nós é que tivemos a opção de escolher. Nós nos fizemos imperfeitos, para depois burilar. Obrigada, isso mesmo. E agora eu coloquei a pergunta que eu estava esperando, porque você tocou já no aspecto dela. A Angélica, ela está perguntando pelo amigo dela, o Valmir. É, sabemos que os vícios são causas de suicídios indiretos, ou causas indiretas de suicídio, não necessariamente. Mas qual a diferença entre regeneração e livre-arbítrio? Eu não sei se é diferença ou correlação, Valmir. Eu começo, talvez, a Maria Antônia fala um pouco da correlação entre regeneração e livre-arbítrio, como que a gente se prepara para uma coisa e outra. Aí, né? Então, o livre-arbítrio é uma capacidade que nós adquirimos, também evoluiu, né? O livre-arbítrio, ele é a capacidade de escolha das coisas. Nós, para fazermos escolha, é lógico que nós precisamos desenvolver conhecimento, adquirir sabedoria, nós precisamos amadurecer, né? Então, o livre-arbítrio é a decisão que nós tomamos diante das situações. Agora, se uma pessoa, já que ela está falando do vício, né? Se uma pessoa, ela sabe as consequências, mas ela não domina a sua própria necessidade de sentir prazer, ela se torna responsável, né? Então, eu vou pegar um exemplo bem simples para a gente fazer separação. Um adulto que fuma. Vou pegar o fumo aí, que é o mais comum. Um mais trivial. E uma criança que cresce num ambiente que seus pais fumam, seus pais não têm menor responsabilidade com essa criança, e ela também fuma. E essa criança desenvolve doenças em decorrência desse fumo, né? Ela já nasce lá com comprometimento asmático, alguma coisa, e ela pode até vir a desencarnar por conta de comprometimento com uma pneumonia, alguma coisa assim. Essa criança, a responsabilidade dela é bem menor, né? Ou ela deixa até de ter responsabilidade, então o que a gente chama de atenuante na experiência do espírito. Em contrapartida, os seus pais que são fumantes, além de se responsabilizar pela própria vida deles, que com o uso do cigarro, ainda eles também adquiriram a responsabilidade por provocar o vício numa criança, até provocando o óbito de uma criança em decorrência de uma doença. Ela pode desenvolver a doença, mas a base da doença podia estar relacionada ao uso do cigarro. Ou, às vezes, de outras coisas, como bebidas. Hoje tem, é muito comum acontecer isso, pais que dão bebida alcoólica para que a criança, bebezinho no leito, no berço, não chore, né? Então, a gente sabe de muitas histórias, quem trabalha em saúde pública sabe disso. Então, veja só, o livre-arbítrio, o adulto utiliza do livre-arbítrio. E ele está fazendo uma escolha. Então, se tem um vício, ele já tem consciência que tem consequências, mas ele continua, ele vai se responsabilizar por isso, mais cedo ou mais tarde. Se ele vai desenvolver uma doença que é muito comum, enfisema pulmonar, né, com o uso de quem usa o cigarro, essa pessoa ela vai desencarnar com seu pulmão comprometido, o pulmão físico. Mas ela vai levar no seu perispírito todo o reflexo desse pulmão físico adoecido. Por que o perispírito dela vai estar adoecido? Porque o perispírito físico e o perispírito físico e o do espírito, que é o perispírito, eles estão intrincados, eles estão todos juntos. É como se fosse uma massa energética só, que só vai se desprender quando o corpo morrer fisicamente. Morre o corpo e o perispírito vai se desligar gradativamente do corpo. E ele vai levar em si o seu pulmão adoecido, o perispírito, tá? Então, quando ele me faz essa pergunta, e a regeneração, qual é a relação da escolha do livre-arbítrio com a regeneração? Eu não sei se ela está falando de uma fase de regeneração, que é o nosso planeta, ou se está falando da regeneração do espírito que desencarna com o vício. Eu fiquei em dúvida se fosse reparação, talvez aqui. Então, vamos usar aí o termo regeneração, que ela entendeu, como ela entendeu. O que que vai acontecer com esse espírito? Ele vai desencarnar, vai para a espiritualidade e vai lá continuar sofrendo no seu perispírito as consequências dessa doença enfisematosa. E por um bom tempo na espiritualidade, ele vai sentir falta de ar, vai sentir sufocamento, vai sentir as consequências daquilo que ele vivenciou. E se ele não desencarnar em decorrência do fumo em si, quando ele estiver na espiritualidade, como ele já não tem mais o corpo físico, ele vai perceber os efeitos triplicados, porque ele vai viver só o estado energético do pulmão dele. E aí ele vai perceber as consequências do cigarro. Assim como também ele vai perceber os efeitos do comportamento de não combate ao vício, ou seja, da busca do prazer, da necessidade de satisfazer o prazer. E tem mais um atenuante: quando a pessoa não consegue trabalhar com os seus vícios aqui na Terra, ela também cria sintonia com espíritos que também eram viciados. Então, muitas vezes, uma pessoa toma remédio. Eu tenho pessoas da família que vivencia isso, que já tomou remédio, que já fez esforço, que realmente assim sofreu muita ansiedade no esforço de combater o vício do cigarro e não conseguiu. E usa muita quantidade de cigarro em situações de tensão, de estresse. O que que vai acontecer? Essa pessoa, quando desencarna, ela leva consigo todos esses efeitos de não ter combatido em si o vício, porque o vício não é uma questão só física. O vício tem um aspecto físico, porque está todo relacionado com as produções dos hormônios cerebrais, mas como ele impregna também o cérebro do perispírito, ele vai estar vivenciando isso. Moralmente, ele vai cobrar de si próprio a falta de combate ao vício que ele não fez aqui enquanto estava encarnado. Porque, assim, atrás do vício do cigarro, vem o vício do álcool, vem outros vícios. Às vezes, a gente está falando de vício do cigarro, do vício do álcool, mas tem pessoas que têm o vício pela sexualidade, tem pessoas que têm o vício de ser maledicente, de falar do outro. Existem pessoas que não conseguem estar em grupo que não seja falando de alguém, que não seja se dirigindo para falar dos defeitos do outro. Isso também é um vício, e grave, às vezes até muito maior do que o vício do cigarro, porque o vício do cigarro faz mal para o indivíduo que está fumando. Mas quem usa do vício da maledicência está fazendo mal para si mesmo, mas está fazendo muito mal para os outros. Porque quando começa a falar mal dos outros, está mandando energia negativa, está mandando vibrações negativas para o outro. E se o outro, por uma infelicidade, estiver passando por momentos difíceis, ele será atingido, embora o outro esteja sob a proteção e a guarda do seu anjo protetor. Mas também depende do quanto o outro também não esteja bem. Entendeu? Então, estabelecer essa sintonia de desequilíbrio. Quer dizer, o cafezinho ele só faz mal se ele vier acompanhado da fofoca. Da fofoca, do Olha, cigarro, Antônia, isso mesmo. infelizmente, tá tão gostoso Ai, como que passou rápido a hora, você meu viu? Deus. Tá? E a gente tem que fechar porque você tem as suas atribuições. Eu vou dar um spoiler aqui, o Álvaro, no dia 23, vai fazer o programa comigo, ele vai falar sobre os milagres de Ai, Jesus. que Não lindo! Nós podemos não perder podemos esse programa. perder de jeito nenhum, porque já foi lindo o anterior, né? Que ele falou sobre Foi. Jesus. Então, vamos assistir, vale a pena, viu? O Álvaro tem muito conhecimento. Tem. O Álvaro, eu vou me despedindo, vou dando um boa noite, agradecendo todo mundo que se conectou aí para ver a gente. E eu vou pedir para você fazer uma oração e fechar o programa para nós. Olha, espero que tenha respondido às dúvidas dos nossos amigos que estão aí conectados conosco, vibrando. Agradeço muito as vibrações, o carinho, a amizade desses nossos amigos aí do internautas. E peço que Deus, então, nos abençoe, nos ilumine, que Jesus esteja conosco, esteja nos lares de cada um que está conectado conosco, nos lares dos nossos irmãos que estão doentes, desesperados diante de doenças graves, que possam buscar na fé, na esperança que Jesus os trouxe, né, aqui na terra, lembrando que com a fé que Jesus curou o cego, que Jesus curou a mulher hemorroísa, que Jesus fez tanto bem para as pessoas, que ele possa fazer o bem àqueles que estão desenganados por doenças graves e aqueles que também se sentem adoecidos, mental, emocional e espiritualmente falando. Que o Senhor Jesus, Maria Santíssima e o nosso bom Pai Celestial esteja conosco agora e sempre. Assim seja. Muito obrigada. Boa noite, então. Obrigada, Sérgio. Boa noite. Obrigado.